E agora, a vinheta mais sem graça do mundo. Hoje eu estava na rua e aí eu vi uma criança passando fome. Ela estava com muita fome e ela era deficiente. Fome não tem graça. Ela estava morrendo. A criança tinha fome e ela me pediu um prato de comida. Ela disse: "Amor, dá um prato." A criança disse: "Amor, dá um prato de comida aí." Eu disse: "Você está com fome, criança. Isso não é engraçado."